Ela é independente, sai com as suas amigas. Ela é independente, sai com as suas amigas. Ela faz o que quiser, sem neurose, sem caô. Porque piranha não ama, piranha faz amor. Piranha não transa, piranha faz amor. Caralho! Piranha não transa, piranha faz amor. Piranha não transa, piranha. Vou te dar um papo, por favor, não me estranha. Dá um grito aí no baile que tem uma amiga piranha. Vou te dar um papo reto, sem neurose, sem caô. Por quê? Piranha não transa. Caralho, piranha não transa, piranha faz amor. Piranha não transa, piranha faz amor. Piranha não transa. Piranha não transa, piranha faz amor. Piranha não... Olha o swing, ó. Ela é independente, com suas amigas. Ela é independente. André Cedês, o moral de Bicoara. Uma mina descendo a nós e se caô. Por quê? Piranha não transa, piranha faz amor. Piranha não transa, piranha, amor. Piranha não... Vai. Ela senta com amor. Senta, amor. Senta, Piranha não transa, piranha.